Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais o Azilla Cast. Pois é, né, Neto? Mais uma live, né? Mais uma live de gravação aqui do Azilla Cast, né? E hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos, né? Polêmicos, será? Os assuntos do momento, né, o cara? Os assuntos muito doidos aí, né? Mas a galera já tava aqui no chat, mano, falando um monte de putaria, né, mano? Os caras dizendo que o Mané vai ter que economizar, né? Pra economizar o rim dele, né? Os caras viram o tema da live e já sacaram que o Manel tá lascado, né? Pois é, e o Manel tava falando hoje que queria comprar, né, um PlayStation 4, né, e tudo mais. Ah, porque ele tava sem internet, né? Aí ele, não, mas meu... E agora eu compro... Além da internet ser... tá zoada, né, na casa dele... O HD dele queimou também. Claramente é macumba, né? As macumbas do Manel, né? Aí, por isso que ele não tá presente, né? O Helder Bruno até perguntou aqui, cadê o Manel? O Manel está fora, né? Porque está sem HD. HD queimou, né? Então, a gente vai ir sem o Manel aqui, mas tem uma... mensagem aqui do PC pra galera, inclusive eu nem escutei. Olha aqui aí, a mensagem do PC. Vixe, era ser... melhor ter ouvido, né? Porque vindo do PC, né? Exato. vamos escutar aqui aí, ó. Tu escutou aí, né? Ou não? Não. Escutou, né? O PCzão aí, velho. PCzão todo misteriosozão, né, mano? Deixa eu ver aqui as configzonas dele aqui. É, deixa o PC de lado aí mesmo, né? Não é mensagem do PC, né? Inclusive, a gente nem se apresentou aqui, né? Eu sou o Joel Suki e claramente eu vou ter que vender um rim, né, pra poder comprar o PS5. O cara não sabe nem o estado do rim dele, né? Como é que deve estar aí, né? O rim tem que fazer os exames. Tem isso, né, primeiro, mano? Geralmente a negada quer negociar o rim por tudo, né? Mas não sabe nem como é que tá esse bicho, né? Os caras não sabem nem como é que tá a procedência desse negócio, né? Do rim, ah, como é que tá, né? E tal. Eu sou o Neto Maru e... eu acho que 2021 já vai ser um ano melhor só por causa do Shaman King. Oh, ih, mancha, tu é doido, Shaman King Zone. Então vamos começar logo indo para os recados, né? Para ir para os assuntos logo. Sim. Pedir pro pessoal se inscrever no canal do Azilla e ativar o sininho também, né? Para o pessoal receber as notificações das lives, né? Sempre quando a live começar, você já vai receber aí automaticamente no seu YouTube uma notification para as nossas lives aí, sempre quando a gente abrir uma live, né? Pedir pro pessoal também se seguir a gente lá no Instagram e no Twitter, @azileitor, né, e tal. E, né, ficar ligado nas redes sociais, porque a gente vai lançar. E a gente já deveria ter lançado, né, mano, o nosso canal de doações particular, né, mano, do Azilla. É, mano, é porque o cara tá rico e não tá precisando, né, por isso que o cara não tá nem aí. O cara precisasse de dinheiro, ele já tinha feito. Exatamente, o cara é desesperado, né. E tal, né. Pedir também pro pessoal seguir lá no Facebook Gaming do Manel, que tem um link aí embaixo pro Facebook Gaming do Manel, né? Então segue lá. Esse aí é quase... Pois é, eu já ia dizer, esse aí é quase, pelo amor de Deus, né? Eu quero pedir pra acompanhar. Então acompanha lá o Facebook de... Game do Manel, né? Porque ele não está fazendo lives, né? Por enquanto. Ele não está fazendo lives, mas em breve ele vai voltar a fazer. Né? Se Deus quiser, né? O cara tá pedindo a Deus. Né? É, mano. O cara se humilhando. E também pedir pro pessoal se inscrever na nossa Twitch. Olha aí, mano. Inclusive, é uma pergunta que eu faço pra vocês aqui, mano. Onde é que é melhor que vocês querem, que vocês acham que deve ser a live? Aqui no YouTube mesmo? Ou lá na Twitch Zona ali? Porque a galera faz muito live lá no Twitch, né? Na Twitch Zona lá e tal. Uma boa pergunta, boa pergunta. Uma pergunta boa ali. Mas tem um link aí da nossa Twitch aí, também, Azileitor, lá no Twitch, né? Em breve a gente vai fazer coisa lá também, né? Ver é, o cara podia dar uma testada, né, também. É, pois é, né? Se bem que... o Twitch ali é meio estranho, né, mano? Mas o cara tem que testar, né? É. Públicozão. O Sidney Mello perguntou aqui, aí, Joel, lembra do cast do Sr. Pinóquio? Que vocês contaram que ele na época já tinha o PS5. Então hoje ele deve estar no PS10 já. O negócio do Sr. Pinóquio, né, é porque ele sempre foi um cara à frente do tempo dele. Porque esse cast aí deve ser, sei lá, de 2017, né? Mas se o cara ouvir hoje, aí o Sr. Pinóquio tá dentro do time, né? Exatamente. O Dart Vitor perguntou que vai vender uma casa para comprar o PS5. O Bruno Lula perguntou aqui: Joel, como convencer a mulher que você vai gastar R$5.000 num videogame em plena crise? Isso aí é verdade, né, mano? O cara tem que convencer a mulher, rapaz. Eu, inclusive, a gente tava falando hoje, né, e tal, alguns planos que a gente vai fazer pro futuro. Pra enganar assim, a mulher, né? Aí eu disse, não, vai ter que comprar o PS5 e tudo mais. Aí ela, como é? PS o quê? PS5. A mulher ali não ruim, quer que o cara mano, compre, meu PS. O ruim é porque o cara, ele não pode, mano, deixar que a mulher saiba do PS5, mano. Exato. Porque a melhor estratégia é aquela do meme, mano. Que a mulher pega a fatura do cartão do cara e tem uma porrada de sigla de componente de computador e ela não sabe o que é. É, o que é, cara que é isso diz, aí? Não. SSD, não sei o que, né? E o cara... Porra, é, cara... os impostos do governo. Puta que pariu. O cara bota a culpa no governo e tá de boa. Porque se o cara revelar que é de videogame, o cara tá fudido. O Helder Bruno aqui falou que o áudio tá com delay de novo. Isso aí a gente vai resolver depois, né? Porque agora... agora ao vivo, agora... entrou ao vivo mesmo, né? Já se fudeu, né? Mas pelo menos tá a... muito empolgado, né? Mas pelo menos a qualidade do vídeo tá boa aí? Não tá dando lag e tudo mais ou não? Responda aí nos comentários, né? Também... Cláudio Henrique falou que o Sr. Pinóquio sempre à frente do seu tempo. Um verdadeiro visionário, né? O Pinóquio é foda. Pinóquio é uma ironia, é... visionário, tu entendeu aí? Os caras são foda, né, mano? Os caras são escrotos. Aí é foda, né? Mal sabem eles, né? Mas isso aí... Foi uma boa piada, eu gostei dessa piada aí. Já que a gente entrou no assunto do PS5, né, aqui, vamos falar do PS5, né, mano? Ele que vai chegar aí em dezembro, né, mano? Os caras são malas, né, mano? Ah, foram malas, não, aí. Chegar o bicho no Natal, né, mano? PS5zão aí. Já estão apelando pro 13º da negada, né? É, que não vai dar não, né? Só o 13º não vai dar não, né? Pra comprar. O cara tem que vender alguma outra coisa aí, né? Vender o carro, né? E tudo. Porque é foda, macho. Porque o que eu penso é o seguinte, mano, vamos dizer, hoje o videogame é o PlayStation 4, né? Esse bicho, mano, pra maioria dos brasileiros, a turma já compra parcelado, né? Porque esse bicho não é muito barato, né? Dois e pouco, né? Dois, 12 vezes, né, de R$300 o cara compra. E o PlayStation 5, ele tá cotado pra chegar no Brasil custando quanto? Rapaz, de acordo com os especialistas, né, que já tem uma galera especulando o preço do PS5, ele vai os custar... Especialistas. Os especialistas não estão cotando que o PS5 vai chegar a $500 nos Estados Unidos. Aí eu tava vendo um site, mas aí do um site, famoso site de tecnologia, né? Que a gente não vai falar o nome, né? Porque eles não estão pagando nada pra gente. Exatamente. E eles apontaram, mano, que o PS5 ele vai custar entre R$6.800 a R$10.000, mas R$10.000 com certeza naquela loja, né, dos americanos lá, né, mano? Esses bichos aí são tudo gananciosos. Não, mas a questão é porque, assim, o futuro do mundo ainda é bem certo, né? Hoje, na gravação dessa live, o dólar tá... quase 6 contos, né? É, R$6. Então ninguém... Pois é, então ninguém sabe como é que vai estar daqui pra lá, né? Pode ser que abaixe, pode ser que aumente, pode ser que piore, ninguém sabe. A realidade é essa. Então, mano, não duvido nada. Por exemplo, um Switch, quanto é que tá um Switch hoje? Quando eu comprei o meu, mano, eu comprei de 1.700, mas aí quando a quarentena zona chegou aí, arrombando todo mundo... Aí eu já vi os caras vendendo de R$4.000, mano, o Switch, mano. R$4.000, 3.500, macho, tá, a galera tá metendo a facada, viu, mano? Mano, então olha aí, se hoje em dia tem gente pagando R$4.000 num Switch, não vai ter gente pagando 6 no PS5, mano. Vai nada, os caras ali estão. Inclusive o Manel, né? O Manel tá dizendo aí que vai comprar um Play 5. Vai nada. O grande problema dessa história, mas é o seguinte: não é o valor do videogame que o videogame vai chegar. É o que as pessoas vão fazer pra chegar nesse valor, entendeu? Exatamente. Porque, por exemplo, se ele chegar a R$10.000, vai chegar a R$10.000, mano. Vai ter cara vendendo tudo pra poder comprar, mano. Não tem como. Ah, eu tava vendo um... Aliás, um professor meu disse uma vez que... Acho é assim, mas... Sempre que tu vai comprar uma televisão, né? Uma televisão de 60 polegadas, né? Aí a televisão custa R$3.000. Aí tu passando lá no cartão, né? Em 12 vezes, né? De 300 paus... Tu nem sente, né, o valor, mano? É, mas tô pagando aqui, não tô nem sentindo, né? 300 conto por mês e tal. Agora, mano, tu pega e tu junta todo mês, durante um ano, 300 paus. Pra chegar lá na frente, né? Daqui a um ano tu comprar tua televisão. É muito de 65. Pau, né, o cara? Chegar lá na frente tu comprar tua televisão, né? Aí tu chega lá na loja e, não, eu quero comprar televisão, que eu tô do bichão, né? Quero comprar televisão, né? Senta no sofá lá e tal. Começa a passar os canais, né? Pede uma água. Aí tu, o cara te fala o valor, 3.000 e tantos. Aí tu começa a se lembrar que tu passou um ano pra juntar esses 3.000 pau, né? Aí tu começa a ver assim, rapaz, mas tá é cara essa televisão aí de R$3.000, mano. Por isso que a galera que vai comprar uns negócios à vista, né, bota mó boneco, mano, fica pedindo desconto e não sei o quê, né? Por isso que, como é que diz, quem compra à vista é o cliente chato, né, porque o cara suou que só uma porra, né, pra conseguir. Putaria, bicho. Mas a galera for juntar aí, meu dinheiro, pra comprar o PS5, já começa de agora, viu? Já vai juntando as economias aí, viu? Eu não vou comprar, eu não compro. hora, não conta. Nossa, o cara me deu rir. A mulher do Real tá assistindo, um abraço aí pra ela. Tá assistindo aí. E os jogos, mano, os jogos dele, não sei se tu viu o evento da PlayStation, quando eles anunciaram os jogos, macho, anunciaram um monte de jogos lá que claramente roda no PS4, tranquilo. O cara olha assim, macho, esse jogo aí dava pra rodar no Play 4zão, mano. Mas o bicho vai rodar exclusivamente pro Play 5, né? Infelizmente, não vai sair pro Play 4. Inclusive, o que eu tô mais empolgado, que é o Demon Souls, mano. Lançaram aí um trailerzinho do Demon Souls e tal. E aí eu, puta merda, mano, Demon Souls, mano. Os caras, não, mano, vai ser só pro PS5, viu, bichão? Aí o cara se fudeu, né? Porque vai ter que comprar um Play 5 pra jogar o Demon Souls. Aí, opa, tá mutado aqui o teu Skype. Voltou aí? Voltou, agora voltou. Mas isso aí, mano, é política de videogame, mano. Os caras sempre botam algum jogo pra poder pegar os caras, mano, na virada da geração ali. Ah, pois é, mas na geração passada do Play 3 foi o Metal Gear 4, né? Aí os caras, vixe, meu irmão, e agora o Metal Gear 4zão aí? Na outra foi o God of War, né? E tá. Sempre tem algum jogo que os caras ali dão uma prometida zona, mano. E aí os fazem os caras comprar o videogame. Agora vamos ver as mensagens aqui. Os jogos... Helder Bruno falou, os jogos que vão ser mais de 400 conto, vazou na Amazon UK. Isso aí é outra coisa verdade, viu, mano? Porque ele vazou os preços dos jogos de PlayStation 5 lá na Amazon, acho que era russa, né? UK é russa? UK. Porra, UK é... UK. É, o United Kingdom, né? Reino Unido. O Reino Unidozão, o Reino Unidozão. Ucrânia. Cara, bota. Amazon UK é a Amazon Ucrânia. Só porque é UK, né? O cara pensa logo que é alguma pilantragem, né? Não, mas esse negócio de vazamento não pode ser na Inglaterra, tem que ser tipo na Rússia, né? Em Taiwan, esses países. Não. China, né? Os caras ali são tudo pilantrão, né? Oh, putaria, velho. Perguntar pra galera aí se vocês estão escutando a música Zona de Fundo aí, que tá rolando aí, ó. Essa música Zona aqui, vamos botar só um trechinho aqui rapidinho, ó. Um trecho. Aí. Tá ouvindo a música Zona de Fundo aí? Baixou, né? Porque o YouTube ali arranca a nossa cabeça. É um clássico, né? Ah, e sim, o preço dos jogos vazou na Amazon do Reino Unido, né? Agora o cara falou certo, não é Ucrânia, né? E eles estavam com um preço lá, mano, de 70 euros, mano. 70 euros, mano. Quanto é que tá custando o euro hoje em dia? Euro. Deve estar custando uns 5,80, né, por aí. Aliás, euro. Não, isso era no tempo que o dólar era 4 conto, mano. Deve estar 10 reais o euro. 10 reais? Um euro tá igual a R$5,91. Eita porra, mano. 70 euros, quanto é que deve estar? 70 euros é igual a R$413,70. 400 conto, menino, num jogo de PS5. Mas tu sabe qual é o erro aí, mas é porque assim, vamos dizer hipoteticamente, se o jogo, se o videogame fosse lá 5 mil reais, mas se de repente os jogos fossem 100 reais quando saísse, aí o cara até podia negociar com a esposa, né, e tal, não? É, porque ou então se viesse de graça, né, algum jogo aí de... é... Os caras não vão dar, não, né? Os caras dão as coisas, né? Eles fazem tu comprar e ainda quer que tu que dê, né? As coisas pro cara, né? É, mas se o cara for ver, o mundo ficou muito escuro, né, mano? Porque nos anos 90, mas as empresas davam brinde, né? Fazia promoção, dava cor de graça. A Nintendo, hoje em dia, vinha, né? Vinha o Mario, mano, na caixa do Super Nintendo, né? Mas hoje em dia não vem mais nada, mano. Só o videogame hoje... zerado mesmo. A turma, até pra atualizar, tá cobrando, mano. Ximari. Foda, mano. O Helder Bruno falou aqui, na verdade são 70 libras e não 70 euros. Olha aí, quanto é que tá a libra, menino? Quanto é que tá a libra? O cara dando uma busca rápida no preço da libra, né? Não é, eu botei libra aqui no Google, é aparecer aqui, ó. Libra é o sétimo signo do zodíaco. Situado entre Virgem e Escorpião. Ei, mano, lê aí o horóscopo de quem é de Libra hoje. Horóscopo é pro do signo de Libra hoje. Vamos ver aqui. Horóscopo do dia, Libra. 23/9 a 22/10. Aí o cara botou aqui uma mensagem. Decidir ou não? Eis a questão. Aí tem. Aí, quarta-feira de hoje. Seu dia pode ser cheio de imprevistos e alterações. Mas os astros sugerem que até as viradas mais inesperadas vão trazer coisas positivas pra você. Tá certo, mano. O cara em plena crise, zona da quarentena, mano. E o cara dizendo que vai ter virada na vida do cara, mano. É doido. É. Era massa se alguém do signo de Libra comentasse aqui, né? Não, amor, já arranjou um emprego novo e tal, não sei o quê. Ou então o cara tava dirigindo bêbado e capotou o carro, né? Uma parada dessa. Uma libra esterlina é igual a R$6,58. Aí é que se fudeu. Ah, aí sim, né? Aí sim, mano. 70 libras, vamos ver aqui. R$460. Cara, vai ter que desembolsar pra jogar o próximo The Last of Us 3 aí, né? No PS5, né? Ei, mano, mas ainda falando sobre o PS5, tu acha que o P... Né, nessa situação, vamos dizer. O PS5 sai no Brasil por R$6.000. E cada jogo a R$500. O que é que tu acha que aconteceria? Isso motivaria as pessoas a trabalhar e ganhar mais? Ou tu acha que isso ia fomentar a pirataria? O que é que vocês que estão ouvindo aí acham? Qual seria a solução do brasileiro? Com certeza o Brasil... Brasileiros vão ir pro lado da pirataria zona, né? Pô, porque inclusive, isso aí é a visão, mano. Porque, por exemplo, se existe uma coisa que você não pode comprar, teoricamente você, sei lá, trabalha alguma coisa pra ganhar mais pra comprar aquilo, né? Só que o brasileiro, ele sempre desenvolve um meio paralelo de alcançar o negócio, né? Pra não ter que trabalhar muito e tal, e conseguir a parada, né? Exatamente. O Anderson Costa falou aqui, mano. Bom, era nos tempos de locadora, um problema desse não existia. Você não precisava comprar o videogame. Isso era verdade, né? Mas será que as locadoras vão voltar, mano? Pois é, já pensou, hein? Pode ser. Rapaz, o Bruno Lula falou aqui, UK é igual a Ucrânia. UK é igual a Ucrânia. O Giovanni Lucas Gonin falou, eu acho que não vale a pena comprar no lançamento, não. Comprei o meu Xbox One logo quando saiu e passou o tempo. Passou um tempo sem jogo que preste. Sei Xbox até hoje. Né? Todo mundo fala que o Xbox não tem lançamento e tudo mais. Mas não, mas Xbox não tem lançamento. Tem um Gear 5, sabe qual é o maior problema? Sabe qual é o maior problema do Xbox? É aquilo que a gente tava falando. Sei lá, o Xbox é R$2.000, né? Sei lá, dois e pouco. No orçamento familiar, a turma não quer dar R$2.000 no Xbox. Só que se o cara comprar um computador de R$5.000, dizendo que é pra estudo, trabalho ou qualquer coisa, Aí a família aceita. É o que é que a turma faz? Compra um computador de 5 mil ali, maquiado no orçamento, e joga os mesmos jogos que jogaria no Xbox. Exato. O Darth Vitor tá falando aqui, ó, negócio do Scorpio, aliás, foi Escorpião não, né? Foi Libra, né? Libra. Pra já ir errando o signo também, né? Virada vai ter nos dias que são tudinho igual. Todos iguais. O Bruno Lula falou aqui que o fale do tamanho do PS5, que é quase um videocassete. Na verdade, a gente não sabe exatamente qual é o tamanho do PS5, né? Provavelmente ele vai ser maior do que o PS4 Pro, né? Pelo design ali dele. Aliás, o design do PS5 tá todo meio estranhozão, né? Branco com preto. Mas eu achei massa, eu gostei do design dele. É, foi massa. Futuristazão, né? E tal. Parece é porque um tem duas coisas. Pois é, tem duas coisas diferentes que o cara tem que observar. Uma coisa é o design e a outra coisa é a funcionalidade, né? Porque, beleza, o design é massa e tal, o bicho é bonito. Agora, no dia a dia, vai ser muito ruim, né? Porque o bicho é branco, aí vai manchar. Porque a maioria dos... Pois, não, e outra, mano, o corpo é todo branco. Mas, na verdade, cara, não vai amarelar porque a tecnologia dos plásticos ABS mudou muito, né, mano? O tempo aí, né, e tudo mais. É pior, mano, porque no tempo do Super Nintendo era plástico de qualidade, mano. Hoje em dia, mano, o plástico deve ser o mais barato possível, mano. Total, aqueles comprados no AliExpress, né, mano? Fitas onda de plásticos são muito doido, né? Acho que eu só fico com medo, mano. É daquela quina, porque tem tipo um... duas pontazinhas, né? Tipo os chifres do Batman ali no... Uhum. No PS4, ou PS5, aliás. É tipo uma golazinha, né? Que ele tá vestindo assim, em branco. Acho, eu tenho certeza, mano. Primeira pancada que o cara der aquilo ali, mano, vai quebrar, mano. Aquela golazinha ali vai quebrar, mano. Certeza, mano. Ei, fora que é um negócio pontiagudo pra cima na casa do cara, né, mano? Se o cara chegar meio bêbado em casa, escorregar e cair em cima do videogame, o cara pode perder um olho, mano. Isso é verdade. PS5 aí, o design tu tá muito seguro, não. Ei, tu lembra que quando saiu o Nintendo Wii, tinha vários vídeos da negada quebrando as televisão com um nunchaku, que escorregava da mão do cara e tal? Tá vendo? O PS5 vai ser a mesma coisa, mano. Vários caras com um tapa-olho dizendo que perderam o olho porque caíram em cima do PS5. Exatamente. Mas vamos esperar lá, né, mano, com o lançamento do PS5 pra gente ver como é que vai ficar, né? O Darth Vitor levantou uma coisa interessante aqui também, que o PS5 tá com a gola da jaqueta do Kaiba. Pior que parece mesmo. É meio... jaqueta do Kaiba, Zé. Era massa se o Xbox lançasse aquela versão dele com o pingente do Yugi, né? Também o bicho vinha com um triângulozão assim na frente. Que é outra coisa pontuda, né, mas pois o Xbox não lançou nada pontudo, mas pelo menos se o pingente viesse, né, uma flecha zona, né? É, mas agora briga de design, o que é que tu acha mais doideira? PS5 pontudo ou o Xbox todo quadradão ali? Quadradão, né? Retangular, né? Aquele bicho. Exatamente. Parece um bloco, mano. Eu vi um meme da galera falando. Agora descobriram a verdadeira função do Xbox. Aí botaram 4 Xbox assim, né? Aí um tampo de vidro assim. E aí fazendo tipo a mesa de centro, mano. Aí o PS4, o PS5 descendo assim no meio, assim. Aí, os caras ali. Putaria, viu? Deixa os caras aí. Obrigado, é foda. E aliás, falando em Kaiba, né, Neto? Olha aí. O Shaman King, mano, vai ter uma adaptação nova, mano, em 2021. Quem diria, meu? Até nem por essa, nem o Marquinhos espera. Essa daí foi foda, viu, mano? O Marquinhos deve também estar tão feliz quanto a gente até agora, né, mano? Ah, e tu é doido, mano. Chama King ali, ele era um anime clássico, mano, que passou nos anos 2000, né? Eu me lembro, mas que foi assim, mano. De repente tava todo mundo aqui, né? Aí a galera saiu da sexta do colégio, né? Foi pro final de semana do sábado. Segunda-feira, de repente, todo mundo falando. Ei, mano, tu viu o desenho novo que passou? Aí, vixe, mano, que desenho? No sábado, mano, passou tal de Shaman King. Ó. Vixe, mano, nem vi não. Que diabo é isso, mano? De repente começou, né? Começou o negócio, de repente, na Globo, né? Sempre propaga, porque antigamente, na época da TV a cabo, tinha tipo propaganda uma semana antes, né? Dizendo os desenhos novos e tal, que ia começar. Shaman King, ele foi no susto, mano. Foi total, mas ninguém tava nem esperando, mas de repente começou e começou a aparecer um monte de coisa, jogo de Play 1, de Game Boy, vixi, mas o negócio estourou, pelo foi de uma vez, né? Pelo menos no bairro que a gente morava, aqui em Fortaleza, foi uma febre, mano. O pessoal jogava o Shaman King do Play 1 direto, assistia um anime. Foi a maior revolução, mano. E outra coisa, agora, o mangá, né, também veio pra cá, através da JBC. Mangá. Só que do mesmo jeito que ele surgiu de repente, né, ele acabou de repente também. De repente acabou o Shaman King. Não teve mais nada. Acabou. Ele era um mangá muito misterioso, né, mano? Agora, tu sabe o que, é que eu acho que eu tava pensando esses dias, que eu acho invocado do Shaman King, e isso é um perigo. Pra quem tá acompanhando o mercado de animes hoje e tal, eu acho que o Shaman King, ele é como se fosse o Boku no Hero de hoje em dia. Sabe por quê? Era isso que eu ia falar mesmo, porque ele tem toda essa estrutura mesmo que vários animes hoje tem, né? De One Punch Man, o Boku no Hero, até o Naruto mesmo, né? Ele tem uma estrutura totalmente parecida com esses animes, né? De hoje, que fazem sucesso, até o Demon Slayer também, né? É, porque ele é um shoujo bem padrão, assim. A história dele é boa, as cenas de luta dele são muito boas. Só que o que me preocupou foi o seguinte, porque, por exemplo, enquanto o Shaman King tava sendo exibido, tava passando e tal, ele tava em alta, mano. Foi transmitido no mundo todinho, todo mundo acompanhava. Aí, do nada, ele sumiu, né? Pum, acabou e tal. Foi um corte brusco, né? Não acabou como o autor queria. Foi meio que cortado. E hoje em dia, quase ninguém mais ouve falar do Shaman King. Teve um hiato, né? Parece que ele começou em 98... Aí foi até 2004, né, publicando ali o mangá. Aí 2004 até 2008 teve um hiato no Shaman King. Aí 2008 ele voltou só pra escrever o final, né, da saga. E aí terminou ali a história, né. E aí nesse meio tempo que começou o anime terminou a história e o mangá não, né. Não terminou a história do mangá. Só veio terminar bem depois, né? Por isso que a galera estranha, né. Final do anime, né, e tudo mais. É, o final do anime é totalmente diferente do final do mangá. O mangá, ele tem dois finais diferentes, porque... Tem dois ou três finais? Eu ouvi dizer que tem três finais o mangá. Não, o que eu vi são dois. Um que foi do jeito que terminou, que não terminou, tipo... Eu não vou dar muito spoiler, mas de uma hora pra outra o autor pula, sei lá, 15 anos no futuro e já mostra, tipo, o final 15 anos na frente. Aí teve essa parada que pediram pra ele fazer de novo e tal, porque depois a série ficou fazendo sucesso, né, e tal. Ele fez um outro final, que foi meio mais ou menos. E a última vez que eu li, ele tava sendo republicado, Shaman King, tipo, numa versão de luxo. Aí, eu não sei se nessa versão de luxo mudaram de novo o final. Mas assim, mas o Shaman King, se você assistindo, ele é uma série excelente, é muito boa. É. Acho que vale muito a pena. E ele merecia uma animação justamente por isso, porque eu acho que vão corrigir, né? Vão botar o final correto. A música do Shaman King era muito irado, mano. O cara até comentou aqui, o Pedro Dragon Blade, mano. Só assiste se tiver a abertura do Ele Vai Vencer. Essa musiquinhazinha é clássica, né, macho? Que começa... Ele vai vencer... É, doido, é massa, mas a música... É. A música japonesa é massa também, que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Na verdade, ele foi bem dublado, mano. Outra parada que eu achava legal do Shaman King, mano, que o protagonista, né, o Yuri, esse bicho tinha essa parada meio zen, né, ele era todo na dele e tal. Bicho, todas as fotos que o cara abre, né, bota aí Shaman King no Google, aí sempre ele tá encostado numa árvore, né, com as mãos assim na cabeça, aí dando uma relaxada. Bicho ouvindo um pulso e tal, não sei o quê. Ouvindo um reggae, e o legal do Shaman Bob Marley, né. É, mas ele era fã do Bob Marley. É que o Io tinha lá, sei lá, 12 anos, mas esse bicho já sofria com a vida de casado, né, mano? Sofreu. Isso aí foi um alerta grande. É, e é legal esse negócio da... Era massa esse negócio do... Dos espíritos dele, né? Porque o Shaman King, a história é essa, né? Cada personagem, ele tem tipo um espírito guardião, né? Aí o dele é um samurai, que é tipo o Haumaru, né, e tal. Aí cada um deles tem um, né, um espíritozinho, né? Tem um cara do gelo, né? Com um skatezinho de gelo e tudo mais. Horror. E aí ele mais é massa, muito bem construído. E um dos mais massa que a gente achava no jogo do Play 1 ali era o índio, né? O índiozão. O índiozão ali era tipo Homem de Ferro, né? Ele parece É o Silver. O espírito dele é tipo um totem, né? Um totemzão assim, daqueles de... Ele pegava o totem e fazia tipo uma arma, né? Dava um tirão ali nos caras. Era massa, macho. O índiozão ali era doideira, mano. Ei, João. O Jack Sparrow tá perguntando aqui. E o governo? Vixe Maria. Peraí, menino. Ih, cadê? E o governo? O governo, menino. Só foi falado, só foi meter um... E o governo aí, bichão? A internet derrubou. Pegada, né, derrubou. Eu acho, macho, que isso é um convite, né? O cara encerrar a live, né? Eu notei aqui que toda vida que for uma piada com o governo acontece alguma coisa, né? Melhor maneirar aí. Vamos deixar o assunto do governo e falar sobre o Dragon Quest, né, mano? O Fly, mancho, que vai voltar também, mancho. Olha aí, mano. O Flyzão aí, né, mas vai voltar, mas rapaz, mas como é, quem diria, né, Shaman King Dragon Quest, né, mano? O Fly voltando à ativa, né, mano? Tá certo que 2021 já tinha tudo pra ser um ano bem melhor do que 2020, né, mano? Qualquer coisa que os caras fizessem seria melhor do que 2020, mas já começar com dois animezão doideira desse, mano. É foda, mano, é foda. Tô vendo aqui, ó, eles anunciaram que o Dragon Quest, ele vai ganhar um anime novo, né, remake, né, um remake do Fly, do primeiro Fly, né, lá dos anos 80 e tudo. Uhum. Inclusive passou no SBT, né, com aquela música clássica, né, Fly, Fly, Fly. Inclusive o pessoal aqui no chat já tá cantando a musiquinha, mano, a musiquinha aí foi marcante. Galera, já tá um pouco de mago e muito de herói, mas será que ele era dupla classe, mano? Ele era meio mago e meio herói, né? Existe essa classe herói, guerreiro, né? Sei lá. O pior que era isso, né? Ele era um aprendiz de herói, né? Então, teoricamente... Exatamente, mas ele tinha duas classes ali no anime, porque ele não via nem ele soltando magia, ele só usava aquela... faquinha, né? Aquela... Não, mas ele tinha magia. Punhal, né? Ele tinha um punhal, né? Era uma faquinha de pão, né? A bicha não tinha nem cabo, tu lembra? Era só a lâmina, assim. É, mano. O bicho ali era enrocado, o Flyzão ali. E eles anunciaram também que vai ter um jogo, mas do Dragon Quest, aí era vai, não sei o que, Daiboken, sabe? Mas vai ter um novo jogo, mano, do Fly mesmo, porque o Dragon Quest... É um baita plot twist, né, isso aí? É, mas tu é doido, mano. Porque o Fly, ele é um anime do jogo, né? Exatamente, mano. Ele é um anime que é baseado no Dragon Quest 3, mano. Que o Dragon Quest 3 saiu pro Nintendinho. Se eu não me engano, existe um remake dele do Super Nintendo. Eu não tenho certeza disso aí. Eu acho que existe, não. Mas ele é totalmente baseado no Dragon Quest 3, né? Então, o anime surgiu do jogo e agora vai ter um remake do anime e vai ter um jogo também do Fly, né, mano? É doido, mas os plot twists são doidos, viu? É, mano, mas o Vitor Felipe levantou um ponto importante aqui, mano. Se vai sair a animação do Fly, mano, o Yoshihiro Togashi automaticamente vai atrasar todos os trabalhos dele, mano. Aí o cara vai... Certeza. Por quê, mano? O Yoshihiro Togashi é fã do Fly, é? É, mano, historicamente, toda vida que sai um Dragon Quest novo, mano, o Yoshihiro Togashi para a produção. Ele parou quando saiu o Dragon Quest 11, né? Quando saiu o Dragon Quest, aí, bora, me mandar aí 6 meses de férias, né? Toda vida que sai um Dragon Quest novo, esse bicho mete um atestado de dor nas costas ali. Tô com a espinhela caída, zona aqui, né? É, é todo malacazão, né? O Pedro Dragon Blade tá fazendo a... Tá falando aqui que o Fly é multiclasse mesmo. O Fagner Vieira tá falando aqui, essa história do Fiat parece o tempo que as pessoas compravam nos sites de e-commerce. E o Joel pedia pra que falassem que foram pelo Asila pra dar aquela moral. Chama, né? E pensar que um dia a internet o que movimentava dinheiro era essa parada, né? De link afiliado. É, mas... Agora o cara vê aqui o... O Fly vai voltar, né? Shaman King vai voltar. O Dragon Ball já voltou, já fez, foi terminar, né? O Dragon Ball. O Cavaleiros do Zodíaco voltou também, né? Tem um anime no Netflix. Mas não deu muito certo, né? A volta dele. Exatamente. O que é que falta voltar ainda, mano? Falta. Mas, ó, tem duas animações. Tem duas animações que eu acho que era imprescindível voltar, mano. É. Era... Eu não sei porque ainda não saiu, mano. Um é o Yu Yu Hakusho, né? É, isso é verdade. Porque eu vejo muita gente, mano, elogiando o Yu Hakusho. Tá certo que o Hakusho já tem uma animação boa, mas muita gente, assim, quem tem menos de 20 anos, que teve que reassistir e tal... O pessoal comenta. E o outro também que eu queria ver, mano, tá certo que esse outro já teve filme, teve várias outras coisas, era o Kenshin. Eu também acho que o Kenshin merecia um remaster dele. Ah, qual é o anime? O Kenshin. Ah, Kenshinzão, é verdade. Saiu aqueles OVAs dele, né, mano, que é... Aqueles OVAs do Kenshin é massa, viu, mas... Não, é aqueles OVAs ali, mano. É um nível absurdo de animação, mano. Tu é doido. E eles contaram, no OVA, eles contaram a história do Enishi, mano, que é a última saga do mangá, né? A galera pensa que a última saga é a do Shoko Amakusa, né? Mas nem é, é do Enishi. É, mas... E a saga do Enishi é outras coisas... Não, tem não contaram OVA, não. Contaram não, mano. Não saiu não o anime do Nos OVAs eu só vi até... Tem um OVA antigão... Que tem a luta do Enishi, mas não é a saga inteira, não. Mas a saga do Enishi é gigante, mas é quase do tamanho da do Shishio. Não tem um OVA que é depois, mano, com o Kenshin velho? Tem, mas é o que eu tô Sanosuke dizendo. Tem um OVA da luta do Kenshin com o Enishi. Não lembro se é flashback, eu sei que animaram a luta deles. Agora a saga todinha, não. Eu me lembro até que o... o Enish aparecia, né? E a saga dele inteira é sobre a vingança dele pra cima do Kenshin, né? O Kenshin, ele tá velho e tal. Tu se lembra de algum dos outros caras do grupo do Enish? Não, dos outros caras não. É por isso que eu tô dizendo que não animaram. O grupo do Enish é tipo o Jupon Gatana, mano. É uma porrada, não. Cheio. São uns 6 caras, se eu não me engano. Tem um que é tipo Venom, né? Tem um que é tipo Venom, tem um titiriteiro, tem um cara que tem uma armadura só nos braços, tem um bocado de cara massa, mano. Inclusive, enquanto a gente tá comentando aqui sobre os animes, né? Já pede pro pessoal mandar as mensagens de final, né? De live. A galera mandar aí enquanto a gente tá comentando aqui. Né? Qual a hashtag vocês vão querer subir, né? Desse episódio. Hashtag. Hashtag UK Ucrânia, né? Hashtag UK na Ucrânia. Mas um anime ali que tá, ó, tem muita gente que gosta, muita gente que não gosta. Inclusive, a gente marcou aqui nos nossos calendários aqui pra fazer um cast sobre ele. É o Shurato, né, mano? Shuratão ali. Bicho doido pra voltar, né? Mas ninguém quer fazer o Shurato. Ei, são os dois momentos mais interessantes da live, né? A hashtag e os salves do Joel. O pessoal já Exatamente. Tá mandando aqui. A galera já tá mantendo o salvezão aí, mas o Shurata, macho, eu acho que ele merecia voltar, macho, ali com a animação nova, né, e tudo mais, HDzão, né, e tal. Porque o Shurata, tu sabe ali, qual é o... Lembra... O problema que eu acho do Shurata é porque, com certeza, ele foi feito, mano, pra pegar o hype do Cavaleiros, né? Então, os donos do direito desse bicho, mano, deve ser uma porrada de empresário japonês, mano, que já morreu, não tão mais nem aí pra nada e tal. Aí deve ser uma parada que é inviável. Os caras já morreram. Eita, porra. Os caras ali tudo voltando das tumbas, né, pra fazer o anime de novo. Mas ali eu acho que o Dragon Quest vai ser massa, mano. Pelo trailer ali, o jogo ali tá massa. O anime ali tem tudo pra dar certo também, porque quando ele saiu no SBT, né, o Silvio Santos até anunciava, né, ele no Sábado Animado, né, vai passar agora, Fly! Aí começava, mas aí o anime não teve final, né, a gente pensava que era por causa do Silvio, né, o Silvio, baitola, nem botou o final do Fly, diabo é isso. Aí o cara foi pesquisar muitos anos depois e não tinha final mesmo, né? O cara condenava o Silvio sem motivos, né? Não é, mas o cara, porra, mano, o Silvão aí não botou o final do anime, mas não tinha mesmo final, mano. O cara pedindo desculpa pro Silvio, né, depois. Era foda, não é, mano. Agora vamos aqui pros salves aqui, vamos ver aqui. Tem um Sledgehammer, tá falando aqui, aliás, o Bruno Loula falou que o Hakusho tem que recriar o roteiro da Saga das Trevas. Por quê, mano? Chama massa, mano, roteirozão ali. Se bem que é meio apressado, né, também. O Torneio das Trevas, o segundo, né, que ele tá dizendo aqui. Porque o primeiro Toguro foi massa. Togurão ali foi massa demais. É outra coisa que podia acontecer, porque assim... O Yu Hakusho já tem um tempo, o torneio termina daquele jeito, né? Os caras poderiam desenvolver um pouco mais, né? É. O Sledgehammer tá falando aqui, depois das tretas do autor do Samurai X, o Nobuhiro Watsuki, acho que não rola. Eu acho que não rola tão cedo um remake. Isso é mesmo, né? Ele foi acusado de pedofilia, né? A Polícia Federal bateu na casa dele, né? Tem isso aí, né, mano? O bicho só ele não pegou desceu, perpétua, né? Porque o juiz lia o mangá, né? O bicho quis dar uma aliviada ali. Ai, juiz. Ah, mas sou fã ali do Shishio, né, mano? Sou fã ali do como é que é o nome dele? Do Saito, né? Sou fã do mano. Saito, velho. Só o juiz fumando um cigarro no meio do tribunal, né? O bicho todo. Tem um OVA com um final alternativo que o Kenshin morre. Na verdade, eu acho que era o final real, não era não? Acho que era o Kenshin. Eu não morre. Vou dizer porque é um baita spoiler, né? O cara dizer que o cara morre no final, eu estaria, mas... Mas o Kenshin é tipo Pulp Fiction, né? O cara sabe que o John Travolta morre, mas lá na frente aparece de novo, né? Aí o cara tá tranquilo aí. Pedro Dragon Blade falou aqui: poxa, a live tava tão massa. Tava assistindo aqui com a minha namorada, a Paula Tejano. Aí dentro. Aí dentro. Led Hammer tá falando aqui, hashtag segunda peito. É um clássico, né, já. O Giovanni Lucas Gondim tá falando, hashtag, eu não vou falar porque senão a live cai, né. É, isso aí foi uma boa tentativa do Giovanni. O Dart Vitor tá falando aqui, uma live muito foda que queria pedir. Um manda salve pro Jacinto Pinto. Aí dentro. Aí dentro. O mangá do Churato tem um volume apenas. Vítima. Já vê isso. Um volume só, mano. Bicho, não fez muito sucesso, não. Esse cara tá frescando, velho. Quando eu... O Sled Hammer falou aqui, Slam Dunk merece mais, um remake também. Mano, fé em Deus que um dia vai rolar, Slam Dunkzão aí. O Slam Dunk, mano, merece um remake e uma continuação, mano. Não sei porque que os caras não continuam, mano. A série tem tudo ali pra ter uma saga nesses bichos universitários e tal, uma parada dessa. Mas enfim, né? Pois é, mano. O Helder Bruno tá falando aqui, pretendem chamar os outros membros do Asila pra participar da live. Com certeza, né? E o próximo que pode participar aí é o PC, né? De repente é o PCs vão aparecendo aí, né? Pior que a gente tava tentando um patrocínio com a Ribeiro Net, né? Pra poder botar os outros participantes, mas... Tá piorando aí. Tá piorando ainda. O GTR Variedade tá falando aqui, beleza, Asilados, cadê o Manel e a Ribeiro Net? Ribeiro Net já tá fazendo sucesso, né, mano? Daqui a pouco a gente vai comprar cachê, mano, pra falar isso. Pois é, mano, os baitolos da Ribeiro Net deviam pagar a gente, mas a internet é uma merda e ainda assim a turma gosta, mano, dessa porra. Não é, O Fagner Vieira tá falando aqui que o japonês da Federal, que foi na casa do Nobuhiro Atsuki. Putaria, o Bruno Lola perguntou aqui, cadê o Babau? É verdade, né? O Babau ele faz tempo, viu? É, Babau, os caras têm que mandar um grupo de resgate, viu, mano? Que é o paradeiro dele, mas eu acho que o cara encontra, mas se procurar bem... procurar bem, né? Ele tá lá... É. O Sled Hammer falou aqui que a gente deveria ir atrás do patrocínio do Frangolândia, dando sopa aí pra vocês, vocês perdendo chance, velho. Oi. É verdade, viu, mano? Próxima live a gente vai estar aí, né, com a patrocínio do Frangolândia Supermercados, né? É massa a musiquinha, né, do Frangolândia, né? Super Frangolândia, preços baixos e barato. Aí dessa até música, minha mano. Filha, velho, até minha filha decorou essa música aí. Um dia desse ela tá, a gente foi no Frangolândia, aliás, um dia desse não, né, antes da quarentena. Ela escutou essa música no Frangolândia e veio até em casa cantando, mano, a música do Frangolândia. Realmente o cara tem que pedir um patrocíniozinho, né, que até a filha do cara tá cantando, né, o Frangolândia. Putaria, viu? Mas acessa aí, se inscreve no canal aí, né, do YouTube, do nosso canal, pra você receber. Ativa também o sininho, né, mano, pra você receber as notificações aí das lives, né? Se Deus quiser, não vai cair mais, né? E o cara, será que o cara tem que falar do governo, hein, mano, das próximas lives, né? Vixe, o cara falou, né? Vai cair. Ixi, já, é, cai já. Agora. Agora tá sem jeito. Falou, galera, se inscreve aí no canal. Falou. Acessa aí também o nosso Instagram, @azileitor, né, lá no Twitter e no Instagram também. Vamos encerrar antes que o governo pegue a gente, né? Falou, galera. Falou, falou. Falou. Não adianta eu passar pela rua em que você morava, se hoje ela ficou tão triste, porque lá não existe você. Eu não consigo esquecer, sem sorriso e cabelos com